Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E tal como prometido há duas semanas, esta semana vamos ter a continuação do programa dedicado àqueles álbuns que eu tenho os originais. Para começar, temos o álbum Danger Danger de 1989 dos Danger Danger. Para vocês, Danger Danger Naughty Naughty. após Danger Danger, ficamos com Backstreet Symphony, dos Thunder, retirada do primeiro álbum da banda, Backstreet Symphony, lançada em 1990. Terminamos a sequência com Warrant, Mr. Rainmaker, retirada do segundo álbum da banda, Cherry Pie, lançada em 1990. Vamos agora para uma nova sequência. Na próxima sequência, vamos ter três monstros sagrados do hard rock, cada um à sua maneira. Para começar, temos os reis do AOR, os reis do hard rock melódico. Estou a falar-vos do Journey e do álbum Escape de 1981. Vamos ficar com a música Lay It Down. Shake me loose. street. See the broken glass sparkling darkly as it cuts your feet. Smell the rotting stench, the rancid odor of old Cantonese. Feel the toxic flame all around you, you can hardly breathe. Come with me. Come on! I've got something to show you. Come on! You thought that it was over. Come on! You're após Journey ficamos com dois monstros sagrados do hard rock. Ficamos com Kiss e a música Get All You Can Take, retirada do álbum Animalize, lançado em 1984. Este álbum é o único álbum gravado pelo guitarrista Mark St. John. E terminamos a sequência com Alice Cooper, Dragontown, do álbum Dragon Town de 2001. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência com duas bandas da Escandinávia. Para começar, temos noruegueses TNT, e do segundo álbum da banda, lançado em 1984, Knights of the New Thunder, vamos ficar com a música Ready to Live. Para vocês, TNT, Ready to Live. após os noruegueses TNT, ficamos com os dinamarqueses D.A.D. e a música The End, lançada em 2011 no álbum Dick Nylan Daft Erd Ark, um álbum bastante difícil de pronunciar o seu nome. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos um dos pais fundadores do hard rock, uma das bandas que no final dos anos 60 ajudou a definir aquilo em que se tornou o hard rock. Estou a falar-vos dos Deep Purple e para vocês e do álbum Stormbringer de 1975 vamos ficar com a música Lady Double Dealer. Get fucked! if none of us believe in war, then can you tell me what the weapon's for? Listen to me, everyone. If the button is pushed, there'll be nowhere to run. Oh, giants sleeping, giants winning wars within their dreams. Após Deep Purple, que nesta época contava com David Coverdale e Glenn Hughes, ficamos com Ozzy Osbourne, Killer of Giants. Lançada no álbum The Ultimate Sin de 1986, único álbum de Ozzy Osbourne a contar com o guitarrista Jackie Lee. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é aquilo que eu resolvi chamar de sequência Bon Jovi. Não vamos ter nenhuma música da banda, mas vamos ter duas músicas solo de dois elementos da banda. Para começar esta sequência, temos John Bon Jovi, que nesta época ainda se chamava John Bon Jovi, e a música Who Said It Would Last Forever, do álbum The Power Station Years. Para vocês, John Bon Jovi. Complications just keep on coming. There ain't no E após John Bon Jovi, ficamos com Richie Sambora e a música Hard Times Come Easy, primeiro single do segundo álbum a solo do guitarrista, álbum lançado em 1998. Estou a falar-vos do álbum Undiscovered Soul. E vamos agora entrar numa sequência que eu resolvi escolher com dois guitarristas que ficaram famosos em bandas e que muita gente nem sequer sabe que eles têm carreira a solo. Para começar esta sequência, temos o ex-guitarrista rítmico dos Guns N' Roses. Estou a falar-vos de Izzy Stradlin e do álbum River de 2001. Vamos ficar com a música What I Told You. I told you, hey, love. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Easy Stradlin, ficamos com o guitarrista dos Journey, Nils Schon, que em 1995 lançou o seu segundo álbum a solo, Beyond the Thunder, e ficamos com a música Send Me an Angel. E já que falamos em guitarristas, vamos entrar na próxima sequência com um dos melhores dos anos 80 e provavelmente um dos melhores guitarristas de hard rock de sempre. Estou a falar-vos de Yngwie Malmsteen e do álbum Trilogy de 1986, álbum que contava com Mark Bowles como vocalista. Vamos ficar com a música Queen in Love. Para vocês, Yngwie Malmsteen, Queen in Love. E após Yngwie Malmsteen, ficamos com outro guitarrista da escola do Ritchie Blackmore. Estou a falar-vos de Axl Rudi Pell e do álbum Nasty Reputation, que contava com Rob Rock. Lançado em 1991, ficamos com a música Wanted Man. Terminamos a sequência com o projeto Hughes and Troll, projeto que contava com Glenn Hughes e Pat Troll, e a música I Got Your Number, lançada em 1982. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência que eu resolvi dedicar a duas vocalistas femininas. Para começar, temos Lita Ford e do segundo álbum da diva Dancing on the Edge, lançado em 1984, vamos ficar com a música Dressed to Kill. Yeah, we're gonna rock on till the cash goes. Love to invite. E após Lita Ford, ficamos com Laos, Heartbreak Road, lançada no álbum We Want It, de 1990, álbum da banda alemã liderada pela vocalista Gudrun Laos. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos os Far Cry, e do álbum High Gear, lançado em 2009, vamos ficar com a música Have It All. E após Far Cry, ficamos com o primeiro álbum dos Dare. Estou a falar-vos de Out of Silence, de 1988, e deste álbum resolvi escolher a música Abandon. Terminamos a sequência com uma balada original de uma coletânea que os Mr. Big lançaram em 1996, Big Bigger Biggest. E desta coletânea resolvi escolher a música original Not One Night. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda britânica que sempre fez escola no AOR e no hard rock melódico. Estou a falar-vos do Zephan e do álbum Aphrodisiac, de 1992. Vamos ficar com a música Hard Day in Hell. Após FM, ficamos com Zeno, banda de Zeno Roth, irmão de Uli John Roth. E desta banda resolvi escolher a música Eastern Sun, música que abre o primeiro álbum da banda, Zeno, lançado em 1986. E terminamos a sequência com Lover Boy, Spinning My Wheels, do álbum Lover Boy 6, o único álbum que a banda lançou nos anos 90, neste caso em 1997. E vamos entrar agora na penúltima sequência do nosso Riff Service. E para começar a sequência, temos uma banda dos Estados Unidos da América que conseguiu ter algum sucesso, que conseguiu ter alguma exposição mediática. Em 1991, eles lançaram o álbum Psychotic Supper. Já devem ter adivinhado que estou a falar-vos dos Tesla. E para vocês, e do álbum Psychotic Supper, Tesla e a música Time. I can't close the closet on a shoebox for love. E após Tesla ficamos com White Lion, Lonely Nights, lançada no segundo álbum da banda, Pride, de 1987. E terminamos a sequência com Skid Row, Monkey Business, também do segundo álbum da banda, Slave to the Grind, lançada em 1990. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E desta vez a última sequência vai ser a maior sequência deste programa. Vai ser a única sequência que conta com 4 músicas. E para começar, temos uma novidade de 2015. Esta banda já passou bastantes vezes aqui no Riff Service e vai continuar a passar, porque tem qualidade suficiente para isso. Estou a falar-vos de Marina, que em 2015 lançou o seu EP My Unconditional Fate, E para vocês e dos brasileiros, Marina, vamos ficar com a música Keep On Dreaming. é com Gotthard que terminamos o nosso Riff Service de hoje. Começamos a sequência com os brasileiros Marina, continuamos com os suecos Hit e a música Never Let Go, retirada do primeiro álbum da banda lançado em 2008, época que ainda contava com Kenny Lucremo como vocalista. Continuamos a sequência com os germânicos Jaded Art, Hey God, Don't Hesitate, do álbum 4 de 1999, e tal como já tinha dito, terminamos a sequência com Gotthard, Stay for the Night, retirada do álbum Lip Service de 2005. E é com Gotthard que me despeço e desejo a todos uma ótima semana. Desejo que tenham gostado e que para a próxima semana estejam novamente desse lado para me acompanhar. O meu nome é Juan, estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Rock on! Forever.